botava na garagem, ela tirava o meu fusquinha. Eu botava na garagem, ela tirava o meu fusquinha. Põe na garagem, põe na garagem, pipi. Põe na garagem, põe na garagem, pipi. A mulherada só gosta de carro importado. O meu fusquinha tá legal e tá acelerado. A mulherada só gosta de carro importado. O meu fusquinha tá legal e tá acelerado. Entra, mulher, e vamos passear. E o meu fusquinha na garagem vai entrar. Entra, mulher, e vamos passear. E o meu fusquinha na garagem vai entrar. Mario, pi, no meu fusquinha. Pi, no meu fusquinha. Pi, no meu fusquinha. Pi, no meu fusquinha. Na garagem, ela tirava o meu fusquinha. Eu botava na garagem, ela tirava o meu fusquinha. Põe na garagem, põe na garagem, pipi. Põe na garagem, põe na garagem, pipi. A mulherada só gosta de carro importado. O meu fusquinha tá legal e tá acelerado. A mulherada só gosta de carro importado. O meu fusquinha tá legal e tá acelerado. Entra, mulher, e vamos passear. E o meu fusquinha na garagem vai entrar. Entra, mulher, e vamos passear. E o meu fusquinha na garagem vai entrar. Mario, pi, no meu fusquinha. Pi, no meu fusquinha. Pi,